Mosca. Um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, em direto a partir da Rádio Lisboa. Hoje vamos pôr a carne toda a nossa dor para compensar o falhanço da semana passada e vamos começar com Beach Boys. Vamos ouvir o seu disco icónico, o mais precioso, Pet Sounds, começar com Wouldn't It Be Nice. Hoje temos agendados 59 minutos de música, o que significa que ou vai correr muito bem ou vai correr muito mal. Continuo sem fones, desta vez tenho colunas, vamos ver se ajuda. Ficamos com os Beach Boys, banda liderada por Brian Wilson. Eu insisto em dizer as coisas quando não me lembro delas. Enfim, até já. Assim, o início da nossa emissão de hoje, ao som dos Beach Boys com o seu Wouldn't It Be Nice. Bem, hoje temos muita coisa para ouvir, vamos passar do ano de 66 para o ano de 77. Vamos ouvir uma banda icónica que fez parte da banda sonora de um outro filme, também ele muito icónico. Eu não tenho a certeza se há uma ouvinte em especial que está a ouvir esta emissão hoje. Se ela estiver, ela vai saber quem é. E de certeza que se vai insurgir contra a música que vamos passar. De resto, hoje, além dos 59 minutos de música que temos e que estão a ser geopardizados com este falatório a meio, vamos ter Jardes Macalé e mais música brasileira. Falei com ele hoje, ontem, aliás. E, bem, minha entrevista está publicada no Artefactos. Podem lê-la no Artefactos e podem chegar lá através do nosso Facebook, em facebook.com/amoscadarrombo. Ficamos com os Bee Gees, vamos ouvir Night Fever. Hoje é sexta-feira e é a banda sonora do filme Saturday Night Fever. avisei que hoje íamos pôr a carne toda no assador. Ficamos com os Bee Gees e o seu Night Fever. É um filme muito, muito estranho. O de John Travolta. E eu tenho quase a certeza que o John Travolta podia ter passado por um duplo do Seinfeld. Do Jerry Seinfeld. Pelo menos neste filme parecia imenso. O disco, este disco é a banda sonora oficial e é de 77. Nós, ainda mais à frente neste programa, vamos ouvir mais música da América, que acho que foi lançada nesta altura. A América é um sítio enorme e não tenho a precisa noção do quão presente o disco estava na música e na consciência musical daquele país, mas vamos ter um contraste engraçado. E agora, bem, esta é a última música pop que vamos passar hoje. É do Lil Yachty. Eu nem sei se é assim que se diz. E esta acho que é uma mixtape chamada Lil Boat. Este jovem colaborou com a Charlie XCX há pouco tempo. E eu achei tão ridículo que tive que ir ouvir o disco. E ficamos com One Night. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes, but I can't have no wife, I just want you for the night. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes, but I can't have no wife, I just want you for the night. I know you want this for life. Fuck you so good, you be calling out to Christ. Bottles of the tech, got it laid on ice. We spent four seasons at the Four Seasons twice. You be calling all your homegirls like I'm his wife. Hell nah, you tripping, reevaluate your life. I can't love no bitch, every single hoe is trife. Ask a dirty Sprite just to get me through the night. But I need you there. Promise that I need you there. Ain't no other bitch gon' fuck me like you do, I swear. Put that on my gang, I swear. I just can't put you on front and like you wanna know. But baby, you is not no hoe. And I put it on my gang, I'm not no average Joe. It's Yachty from the block, you know. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes, but I can't have no wife, I just want you for the night. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes, but I can't have no wife, I just want you for the night. Don't you tell no one. No, no, no. Baby, don't you tell no one. We gon' keep this just between us. We gon' have some fun. Fucking till the morning come. When the morning come, I'll make you come. But then I gotta run. Cause baby, I got shit to do. Stack my bread up, fuck your head up. That's just what I do. Chillin' on my avenue. If you remember, I remember, girl, that's where I first met you. You had you a drink or two. You came over half and sober, calling me your boo. Then you turned around and fucked the crew. I got no love for you. I can't have no wife one night. You want this for life, but I can't. Há coisas muito estranhas a acontecer no mundo da pop e eu acho que é uma ótima altura para nós estarmos vivos e apreciarmos que, de facto, o mundo da música urbana tem muita coisa para nos dar. Ficamos com Lil Yachty, ou Yachty. E o disco chama-se, ou a mixtape chama-se Lil Boat, é de 2016. A Hotline Bling do Drake saiu em 2014, não sei se será relevante. E agora passamos à parte, a uma das partes que estava planeada deste programa. Vamos chegar com a música de Jardes Macalé, que já deve ter acabado o seu concerto em Amaranto hoje, abriu o Festival Mimo. Ele é um músico brasileiro contemporâneo de todos os grandes nomes que hoje em dia conhecemos, como Caetano Veloso e Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes. Ouvimos até, acho que, ou semana passada, ou há duas semanas, ou há mais tempo, acho que a última emissão que está no blog, ou que vai entrar na próxima semana, tem os... O grande grupo que se fez na altura do Tropicália, que é disso basicamente que estou a falar, foi um movimento de vanguarda no Brasil, e à distância que nós estamos, parece que tudo o que se fazia nessa altura estava englobado nesse grande movimento de música em direção à liberdade, em direção ao rock da América, em direção aos Beatles. Não era bem assim, porque havia Jardes Macalé, havia outros nomes também, vamos ouvir outro já a seguir, que não era bem contemporâneo, mas enfim... Ficamos com Jardes Macalé, agora o seu disco homónimo é de 72. A Tropicália acabou em 69 e é um período muito bem delimitado, porque foi a altura em que Caetano Veloso e Gilberto Gil, salvo erro, foram exilados para Londres. E este disco é feito depois de tudo isso acontecer. Esta música chama-se Meu Amor Me Agarra e Geme e Treme e Chora e Mata. Estamos em 1972 com Jardes Macalé. Relembro que tem a entrevista, podem lê-la no Artefactos, facebook.com/amoscadarum, tem lá o link, ou vão a Artefactos. Até já. Presente me prende entre os dentes, depois me abandona e vai definitivamente ilude, desilude, range, ruge, morte, velho tio. De seu quarto entre florestas, cartas, frases desesperadas, lençóis, onde me ama, furiosas garras, meu amor. Me agarra e geme, treme, chora, mata. Um tigre de papel perdido nos lençóis da casa. Ooh. ouvimos a primeira música desta emissão de Jardes Macalé, Meu Amor Me Agarra e Geme e Treme e Chora e Mata. Hoje não vamos ouvir especificamente coisas da Tropicália, não tenho assim nenhum bom exemplo que vos possa dar, ou até tenho, se calhar, talvez consiga recuperar aqui alguma coisa. Em 68, os grandes nomes da Tropicália, músicos que se associaram a este movimento, que estava bem delineado, relativamente bem delineado, eles juntaram-se todos. Ouvimos algumas emissões atrás esta Parque Industrial, ficamos apenas com um excerto. Tem garotas propaganda. É uma coisa muito mais contente, muito mais soalheira. Basta olhar na parede. Com alguns laivos de psicadelismo, mas 68 era quando tudo estava a acontecer nos Estados Unidos. Pois temos o sorriso. E o Brasil nesta altura sofria, acho que nesta altura já estava sob o comando de uma ditadura militar, e esta era a forma de subversão e de tentar avançar a música popular brasileira que havia na altura. Foi este o rumo que muitos decidiram seguir, entre eles nesta música podemos ouvir Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Os Mutantes. Estes últimos também é um grupo muito interessante e que já por aqui passaram, mas podemos revisitar um dia destes. Tenho apenas mais um exemplo de um projeto americano. Estes são os Love, o disco chama-se Forever Changes. Acho que não escolhi a melhor faixa, vamos avançar também um pouco. A questão é que quando acaba a Tropicália acontece um fenómeno engraçado, que foi o pós-tropicalismo, que era predominantemente um género mais sorumbático e mais triste. E essas são também consequências do regime onde viviam e da vida que levavam no Brasil. É nesse período que está inserido Jardes Macalé. Vamos chegar com mais uma das suas músicas. O disco é ainda o de 72. Eu conheço pouquíssimo da sua carreira. Ele também não produziu assim muita coisa. Produziu alguns discos. E vamos ficar com uma outra deste disco que eu perdi entretanto. Chama-se Mal Secreto. É a última que ouvimos hoje. Depois seguimos com Nara Leão. Não choro. Meu segredo é que sou rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto, não corro, não choro, não converso. Massacro meu medo, mascaro minha dor, já sei sofrer. Não preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual, tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto no espelho. Minha alma chora, vejo o Rio de Janeiro. Vejo o Rio de Janeiro. Comovo, não salvo, não mudo meu sujo olho vermelho. Não fico parado, não fico calado, não fico quieto. Corro, choro, converso e tudo mais jogo num verso. Intitulado Mal Secreto. E tudo mais jogo num verso. choro. Meu segredo é que sou rapaz esforçado. Ficamos com a música de Jardes Macalé. Atua hoje na abertura do Festival Mimo. Tem ainda datas na Casa de Música, na ZDB em Lisboa. E acho que é tudo. De resto, temos a entrevista. Nunca é demais dizê-lo. Em artefactos.net, acho que há um hífen entre arte e factos. Há quem diga arte e fun factos, e eu penso que é arte e diversão factos, que não é de todo. Seguimos agora com Nara Leão. Vamos ouvir também duas músicas. Esta é a primeira, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que por aqui já passaram. Entretanto, o meu computador deu-lhe uma crise existencial. Acontece, mas, bem, recuperou a tempo. Ficamos com a Opinião de Nara Leão. O disco chama-se Opinião de Nara. É um bonito jogo de palavras. É de 64, portanto precede o movimento da Tropicália. Uma mulher de armas, esta Nara Leão. O disco é de 64. Chama-se Opinião de Nara. É lá que continuamos e vamos ouvir a Labareda. Ainda o mesmo disco, uma faixa mais curta. Oi, Labareda, te encostou. Vai lá, vai, Labareda. Oi, Labareda, te queimou. Lá vai, lá vai, Labareda. Oi, Labareda, te matou. Lá vai, lá vai, Labareda. Oi, te matou. A Assim nos despedimos da Nara Leão, o disco Opinião de Nara, de 64. Esta artista faleceu relativamente cedo, teve algumas complicações de saúde e deixou-nos aos 46 anos, salvo erro. É um grande nome da música brasileira e se calhar não tão conhecido como outros. Curiosamente apareceu naquela coletânea da Tropicália e portanto parece-me que também esteve envolvida em certa parte nesse movimento, ao contrário de Jardes Macalé, que faz questão de dizer que não se identificava, não fazia parte. Embora fosse amigo deles todos, colaborasse com eles todos, a dada altura na sua vida, ele vivia com a mãe e a avó também. Entretanto, a avó tinha ido viajar, conhecer o mundo, e deixou o quarto vago. Então ele pediu à mãe para deixar lá Maria Bethânia, que tinha vindo da Bahia ou qualquer coisa. Veio também o Caetano Veloso, que é seu irmão. A dada altura parece que estavam cerca de 6 pessoas a dormir num quarto de empregada na casa do Jardes, e se calhar foi um pequeno epicentro da grande revolução da música popular brasileira. Vamos recuperar Caetano Veloso, ouvir o seu disco Transa, que foi parcialmente produzido e teve a importante colaboração de Jardes Macalé nos arranjos e na guitarra também, em algumas músicas, não sei se nesta em particular. Vamos ouvir 9 out of 10, que é cantada em inglês. De resto, o disco foi gravado em Londres e talvez daí ter duas línguas. Até já. The age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly, belly. Know that one day I must die. I'm alive. And I know that one day I must die. I'm alive. Yes, I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. In the electric cinema or on the telly, telly, telly, telly. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. Make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. The age of gold, yes, the age of old. The age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as I hear them talk. I hear they say, expect the final blast. Walk down Portobello Road to the sound of reggae. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. Feel the sound of music banging in my belly, belly, belly, belly. Know that one day I must die. I'm alive. Know that one day I must die. I'm alive. Yes, I know that one day I must die. I'm alive. I'm alive e vivo, muito vivo, vivo, vivo. In the electric cinema or on the telly, telly, telly, telly. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. Film stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 movie stars make me cry. I'm alive. 9 out of 10 film stars make me cry. I'm alive. make me cry. I'm alive, alive, alive at night. Interrompemos assim a nossa viagem pela música brasileira. Foi um tempo muito bem passado e foi de facto uma altura muito prolífica na música brasileira. Isto parece que continua a faixa 9 out of 10 de Caetano Veloso, disco Transa, de 1972. Há uma história muito engraçada em relação ao nome do disco, porque parece que na altura Caetano Veloso, já depois de exilado, pediu para voltar ao Brasil para assistir ao à celebração dos 40 anos de casamento dos seus pais, ou algo assim do género. E a polícia aproveitou que ele voltou, interrogou-o e pediu-lhe para ele fazer uma música sobre a nova ponte transa amazónica, qualquer coisa do género. E ele aproveitou e chamou-lhe Transa só. Que, enfim, em brasileiro quer dizer outra coisa que não necessariamente uma ponte que atravessa a Amazónia. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Bem, introduzimos agora subrepetitivamente o melhor momento de todos os programas, que é quando nós anunciamos a Porto Calling, que é a loja que nos tem apoiado nos últimos tempos. A Porto Calling é uma loja 100% vinil, que está sediada no Porto, na Rua da Conceição, muito perto da Rua de Cedo Feita. Tem uma ótima seleção de vinil novo, nomeadamente nas áreas do dub, do reggae, no punk, no rock, no industrial. Tem muita coisa nova que vai saindo e que vai ser, enfim, passa pelos festivais e é mediática. Como também tem coisas mais obscuras e música muito boa, sempre. Tem uma ótima secção de discos usados, também podem passar por lá. É lá onde eu vou buscar alguns tesouros da música portuguesa que de outra forma não conseguiria encontrar. Se passarem por lá, deem um abraço por mim ao Pedro, é o dono da loja. Se não puderem, se não forem do Porto ou de perto, têm o site em portocalling.com, onde o catálogo está sempre permanentemente atualizado e é uma ótima forma de comprar discos em vinil. Ora, a Porto Calling todas as semanas nos traz uma recomendação. Eu já não vou lá há algum tempo, vou tentar retificar isso na próxima semana. E então tenho improvisado algumas recomendações, mas eu acho que esta passava pelo crivo do Pedro. São os Public Image Limited, acho que disse bem, sim. Que normalmente são abreviados para PIL. E são uma das grandes bandas do post-punk, que é um... Mas não é bem um género, porque é demasiado abrangente. Na última emissão, há duas emissões atrás, ouvimos as Raincoats, que são bastante diferentes do que nós vamos ouvir, mas estes são um grupo seminal. Tinham John Lydon, espero que seja Lydon e não Lydon, e Ja Wobble, que também já ouvimos aqui várias vezes, e ficamos com uma música do seu, creio ser o segundo disco, chama-se Second Edition, e ouvimos para agora Swan Lake. É a experimental recomendação da Porto Calling para a emissão de hoje. Hey! Foi a recomendação da Port Calling, Swan Lake, dos Public Image Limited. O disco chama-se Second Edition. Eu espero ter o ano correto, de 79. Se assim for, é de facto um dos anos mais prolíficos também da música internacional. Muita coisa boa saiu neste ano. Seguimos. Eu no início da emissão tinha feito uma referência. Nós íamos ouvir música de Nova York, aliás, da América, esta específica de Nova York, e não saber de onde o disco era mais popular tem a ver com o que vamos ouvir a seguir. Esta é uma compilação da Soul Jazz Records, que é uma das editoras de referência em termos de compilações e sacar coisas do baú e fazer, enfim, mesclas de pequenos movimentos e coisas que iam acontecendo. Esta é o segundo volume de uma que espero que tenha continuidade, chamada New York Noise, Music from the New York Underground. E vamos ficar com duas músicas, porque eu tinha a ideia que íamos ouvir uma coisa diferente neste disco, mas os projetos são muito bons e não estão limitados, por exemplo, ao registro de No Wave, que era tão popular, ou pelo menos já tinha sido comentado nesta altura em Nova York, com nomes como Glenn Branca e os outros projetos dele, e aquele sujeito que várias vezes passa neste programa e eu esqueço-me do nome recorrentemente, o James Chance. Ficamos com Hunter Gatherer, e o grupo chama-se Mofungo. Estamos no volume 2 da compilação New York Noise, Music from the New York Underground. Primeira música das duas que vamos ouvir desta compilação, o Mofungo com Hunter Gatherer, e seguimos com uma última amostra do que aqui poderemos ouvir, com os Certain General, e ficamos com Back Downtown. We'll be right back. ficamos com dois ótimos exemplos, sobretudo esta última dos Certain General Back Downtown. Ótimos exemplos do que esta compilação tem para oferecer. E de resto, todo o catálogo da Soul Jazz tem imensas coisas para descobrir. Ora, eu tinha prometido, nós estamos quase a ficar fora do plano para esta emissão, mas eu tinha prometido que íamos ouvir música que passasse em pretos de cor. E ficamos com a primeira sugestão, que são os Lightning Bolt, com King of My World. É do seu último disco, Fantasy Empire, de 2015, embora a sua carreira venha desde os anos 90. Eles são muito brilhantes, mas se calhar vai ser um dos melhores concertos do festival. Foi o primeiro nome que nós ouvimos como preparação para o Paredes de Cor. Já por aqui passaram os Bad Bad Not Good e há mais algum tempo os Timber Timber, também os Future Islands, mas eu acho que este ano temos de facto alguns ótimos nomes, como por exemplo os Manduo, e vai ser de certo um ótimo ano. Estamos a pensar na possibilidade de fazer nós, Mosca, alguma coisa especial em Paredes de Cor. Pode ser que aconteça. Ora, nós vamos ter mesmo que cortar gorduras nesta emissão, mas não vai ser esta. Isto tem mesmo que acontecer. A música que vamos ouvir chama-se Darude Sandstorm, e alguns reconhecem esta expressão que já é uma expressão e não um artista e uma música. Este álbum chama-se Social Justice Whatever, que é também algo que está muito em voga, e é da autoria de alguém que assina como Chris e depois com três cruzes. O que dizer, não é? Bem, isto é um disco obviamente experimental, mas tem algum subtexto que também tem que ser tomado em conta. Parece uma boa experiência. Vamos ver como é que isto resulta. E depois disto vamos acabar em beleza. I'm gonna take it out and I'm gonna jam it up your rear end and stick it in your gargola. Hey, fuck you, asshole! Quase uma possibilidade distópica para o futuro da música, caso esta acabasse daqui a 10 anos. O disco chama-se Social Justice Whatever e parece uma pequena compilação de momentos que acontecem na internet e na vida que nós temos sempre ligados, sempre em ligação aos memes, às coisas que acontecem. Da autoria de Chris, que tem três cruzinhas, isto depois eventualmente vai aparecer em podcast. Vamos ter que tínhamos mais quatro faixas para passar, não vai acontecer. Vamos guardar o resto para a próxima emissão. Vamos nos despedir ao som de Erik Satie, que também aparece aqui várias vezes, mas desta vez interpretado por um nome especial porque é o Michel Legrand, que faz as bandas sonoras de musicais de referência que passam, enfim, fazem parte do imaginário da mosca, como os guarda-chuvas de Cherbourgo e as meninas, as damas de Rochefort, não sei qual é o nome em português. É uma das suas gimnopédias, que já estou a interromper, mas era a única forma dela não ser cortada a meio. Não se esqueçam que temos o blog em ocuprófago.wordpress.com. Temos também o Facebook em facebook.com/amoscadarum. Eu volto para a semana, acho eu. Se não, nos vemos mais cedo. E espero que tenham gostado desta emissão. Meu nome é Alexandre Pinto, foi mais uma emissão em direto da Mosca. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Antes disso, um melhor ainda fim de semana. Até já. Na interpretação de Eric Satie por parte de Michel Legrand. A emissão já terminou, se estão a ouvir isto é porque ouvem em podcast. Quero agradecer-vos por isso, muito obrigado por terem ficado desse lado até ao fim. Deixo-vos uma pequena dica, houve uma altura da minha vida muito específica em que a música de Eric Satie era o meu despertador. Eu nunca acordei tão feliz na vida e de facto devia voltar nessa rotina. Recomendem o programa aos vossos amigos, se quiserem que eles passem pelo mesmo que vocês passaram nesta última hora. Se assim for, se calhar eles não são bem vossos amigos, não é? Obrigado. Até já.